chão, a breve volta de Jesus. E esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, logo vem o amanhecer. Passamos a geração esperança, nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus. De falar sobre a volta de Jesus, que Ele vem enfim buscar os que comprou com sua cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira nossa voz.